705, decolador 25, controle 120, decimal 8. 208, uma boa noite, 1705. Controle Salvador, boa noite, bom 705, passa 1610. 1705, contato radar, subindo a senha. Tá zero subindo via, saída da EL. Via da EL para o 360, quando possível com a da EL direto. Direção no final da 1-0, baixar travado, outro cruzador. Junto 08, exato, alternativa, pistola 0, vento no 60 graus, 7 nós. Atualizar para transmitida, 1-0, 08. Vento no Bravo, autorizado, ingresso, pistola 7, aporte alinhado. Guarda autorização para decolagem Lima, Kilo Bravo. Zero 84, descend to 2,000 feet, altimeter 1019. Clear, LF, set 3, approve, clear, port, and localize the course. Alpha 084. Papa 084, Salvador Approach. Go ahead, Alpha 084. Send now to 2000 feet, altimeter 1019. Clear, ILS, to your approach, report on localized cross, Alpha 084. This is 2000 feet, 1019, clear, ILS approach 10, and call you when establishing the localized, Alpha 084. Limpo 08, tocou o RMT-829, siga para 1500 pés, prossiga para o setor nordeste, aproximadamente afastando 5 milhas, informa o tráfego da decolada 197, no perfil da saída MOM para evitar conflito aqui. Combatido setor nordeste, afastado 5 milhas, limpo 08. Lima, Kilo Bravo, autorizado a decolagem pistão 97, vento 170 graus, 8 nós. Lima, Kilo Bravo, decolado aos 3-1, fechar o controle, 1208, boa viagem. 208, obrigado, valeu. Olha, Papatango, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, contato radar. Estou para uma centena, o mantendo o perfil da saída bomba. O perfil da bomba sobe uma centena, Lima, Kilo Bravo. Atualizar, condicionalizar, modifica da presença. Se ser autorizado, prossegue radial 316, a nível 105 e desceu, Lima, Kilo Bravo. Até aqui, condições visuais, seu plano foi modificado aos 3-2. Informa que um tráfego do Força Aérea, mantendo 1.500 pés no circuito de tráfego, aumente sua razão de subida para uma centena. Ao cruzar 3.000 pés, foi autorizado direto e descer, Lima, Kilo Bravo. Passar 3.000, está autorizado direto e descer, Kilo Bravo. Chama o centro Recife, frequência 1251, na alternio 133, decimal 95. 251-3395, 705. Stan 3858, acione identificação, essa via Star Mare para o nível de voo 050, altímetro 019. Via 050, ajuste 019. Firmo 019. Via 019, equipe. Controle Salvador, boa noite, Stan 9150, informação Sierra. 9150, boa noite, acione identificação dessa via, chegada Golf para o nível de voo, corrige para 4.000 pés, ajuste no 019. 0019, desce via Golf para 4.000, tá 9150. Ativo, vai, ingressar na perna do vento, tá visual com tráfego na final do ano 0, Unipo 08. Decimal Magnified. Contacte Salvador Tower, frequency 1-8-95. On traffic on off sector, join the damage light on the 10, 1500 feet, no defer to your boat. Thank you for Pronto pra girar base, Olimpo 08. Cruzado, Olimpo 08, altíssimo 019, aguardando a autorização de toque emitida, Olimpo 08. Cruzado, girar base, Olimpo, aguardando a autorização. Seguindo 105, Lima pelo Bravo. 105. Senhor Salvador, o 105 vai prosseguir o Lima pelo Bravo. Ok, ciente. 121, this one, one, it's through pursuit ground, the Salvador, Salvador ground, ok? No good night. 121, Europa 08, thank you, bye. Chegou 2043, prepare a Daniel e aguarda a costa. Guarda a costa, 2043. Ground, Salvador, good evening, Europa 08. Good evening, Europa 08. Approve the taxi, Alpha Juliet 10-11. Alpha Juliet 10-11, Europa 08, thank you. Tio, estou autorizado o ETAP 3858. Ok, boa ETAP. Olimpo 08, ocorre Meteor 40, base cogendo terra do vento, pistão 0, 1500 pés, reporte para girar base, Olimpo 08. Terra do vento, 1500, poderá para girar base, Olimpo. Ativa localizador estabilizado, 3858. Ok, 2000 com 1019, reportará estabilizado. tá? Ponto fuja da base, Olimpo 08. Cuidado, base, Olimpo 08, poste da curta. Tava na curta, 08. Sinal 0, baixa travado, 508. Exato, aqui é emitida, 08, pistola 0, 170 graus, 10 norte. Exato, aqui é emitida, pistola 008. Cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem na zero, curva à direita. Percurso saída da Ela e da Morte, vai interceptar perdão na zero até a Taubaté, após conforme a rota. A sala transponda 5456, controle 120, décima 8. 4.091, segura. 5.0, Ponte Belo. Desce para 2.003, 1.009 Azuxo, seu número 2 na aproximação. Tráfico que eu percebo está estabilizando no localizador, passando Duna. Autorizado sinal LS, é posto estabilizado. 3.150. Marcelo 2.019, visual com tráfico, autorizado LS, o INS X8, 9.150. Do final do ILS, chamando a torre 1895, para 385. 1895, uma boa noite. Já é tão. Ação 3.0 para a direita, reporte interceptando a perna do vento. 3.0 para a direita, reporte interceptando 08. Tá 3858, boa noite, ajuste no 0 no 9, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, tá 3858. Tá 3858, falando tráfego no setor norte, P3 da Força Aérea, 1.500 pés, não interfere com a aproximação. Ok, estamos observando. Pujarô devido ao sequenciamento, já uma nova aeronave já aproximando, o Airbus Latam, próxima Duna, faça um novo 360, plano direito, que ao término desse 360 faça um novo. Ativo, um novo 360, plano direito, 08. Autorizado final LS, chama a torre de Salvador, frequência 98295. 295 também. Olha, assim vamos até a ONU 05, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, mantenha-se em condições visuais, agora com centro Recife para informação e alerta, frequência 1285. Para a secundária 2545, Lima Quilo Bravo. Área 126.85. Ok, 150, pouso autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 8 nós. Repouso, pistão 0, Tá 9150, informa o tráfego, setor norte, perna do vento, pistão no zero, 1.500 pés, P3 na força aérea, não interfere com a aproximação. Sente. Pessoal da perna do vento, 1.500, Olimpo 08. Sente, Olimpo 08, visual com a voz da... Da tenda curto final? Afirmativo, tá visual. Gente, caixa com o número 2, gira a base e aguarde instruções do Olimpo 08 para a tecla remetida. Vai seguir com o número 2, visual gira a base, 08. Controle Salvador, 63, informação, tranquilo, boa noite. Boa noite, Oxenê 6310, para uma identificação. Essa controle de TAP, para o nível de voo 050. Identificou, controle de TAP, Oxenê 6310, 050. Tá, 9150, livre a pista via taxiway Eco. Boa noite, 9150, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Táxi Alfa Juliette, posição 5, tá, 9150. Estando na final, 90, baixa de travado, ônibus 08. Ônibus 08, altímetro 0019, pois a toque é remetida, pista 90, vento 170 graus, 8 nós. Pois a toque remetida, pista 90, ônibus 08. Papa Romeu, hotel Tango Mike, aciona identificação, pista via Starmari até o nível de voo 050. O ajuste é o time entrando no 019. Papa Romeu, hotel Tango Mike. 39 Mari, via até 50. Meteu 5,6, perna do vento no 1500 pés, é parte para girar base. Perna do vento no 1500, portanto, para girar base, 08. Controle Salvador, com 096, 096, sem identificação. Desça até o nível de voo 170. Você mantendo a Starmari. O voo 096. Está autorizado até o nível de voo 160. 160, voo 096. Voo 096, só informação, o centro de Recife mandou o senhor reduzir para que velocidade? Não, ele não pediu para reduzir não. Eu não? Negativo. Quer que reduza? Não, não, eu queria que o senhor tivesse uma desse high speed para poder passar o tráfego para frente e baixa para fora. Não, sem problema. High speed, então, 309. Voo 096, voe na proa de Itap. Proa de Itap, 1096. 160, 160. Até 160, o tráfego está passando agora o nível 150 em descida até o 050. Está 2.5 milhas à frente. Certo, 09. Então, para o meu hotel Tango Mike, informa que está sendo ultrapassado por um Boeing 737 da Gol. Quer tirar o Tango Mike? Está um pouco reduzido aí para a gente do dia. Penemetriz no zero após etapa, desça para 2.000 pés, existe no 019, está autorizado o ILS X-Way, reporte no localizador estabilizado. Após etapa 2.000, vai tomar no localizador, a penemetriz no zero. Seu zero baixa travado, limpo 08. Fez a etapa emitida, limpo 08, pistão no zero, vento no 70 graus, 79, shortinho que permanece no zero, no 9. Exato, foi emitido, pistão 008. Voo 2043, pode tiver estacionamento no 7. Voo 2043, autorizado para tiver estacionamento, eu te chamo para o TEC. Atualizado, contato 2043. 510, botará a página base, de forma que será pouso final. Cheia de Olimpo 08. Pronto para girar a base, hoje pouso 08. Pesado, limpo 08, aposto para pouso final. Será para pouso 08. Voo 096, após ETAP, desce para 3.000 pés, número 2 na aproximação. O ajuste no 019, reporte localizador estabilizado, está autorizado a LS. Voo no 096. Após ETAP 3.000, com 1.019, reportamento estabilizado. Voo 096. 08. 019, Gol 2043. Questionnaire 630, localizador. 310, autorizado final LS, 2198. 610, boa noite. 610, boa noite, ajuste no 09, continua a aproximação, guardão 3D4. 610, 08, no solo 06, direito no 211. Direito no 211. Alfa, Delta, mantém a posição na Delta, guarde seus três problemas. Desce na Alfa, mantém a posição na Delta, cuidado. Cuidado. Salvador, boa noite. Gol 2043, ponto de espera da 1-0. Gol 2043, mantém a posição de espera. Mantém posição, 2043. Quando mais é possível, quando mais próximo, cancelar para seguir para a base da 1-7? Será coordenado com a tua? Obrigado. Vista, Gol 2096. 096, autorizado final LS, 2195. 2195. Salvador, Gol 096, no ILS. Gol 096, ajuste no 09. Puxa a aproximação, guardando a direção de pouso. 96. Gente, mantenha a posição, é limpo 08. Ixi. Charlie 310, solo 09, direita no 211. Direita 219, né? 319. 310. Senhor 2043, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 80 graus, meia dúzia de nós. O Chanel 6310, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette, portão meia dúzia, Chanel 6310. Cruzado pouso, pistão no zero, vento no 70 graus, meia dúzia de nós. Entre pouso na 1-0, bom 0-9-6. Provou 973. 2043, decorado 211, controle no 211. 211, obrigado. Moro Galeão, solicitação, informação, campo. Bola 973 autorizado. Galeão, nível 360, do colégio 0, curva direita. Da área da Irume, puxa de saída, intercepta por novembro 857, prossegue após conforme a rota do plano. Aciona 5477, controle no 20, décima 8. Autorizamos o aeroporto italiano, em voo 360, rota do plano de voo, número 8574, para a direita, Natal, Rio de Janeiro, para a aerolínea. Aciona 4777, controle 08, controle, a posição 04, voo 973. Correto, chama do puxa. Olimpo 08, de imediato autorizado, cruzamento da pista na 028, reparto a pista livre. Tudo de imediato, passando a pista 08. Controle voo 2043, possibilidade, vamos direto, motiva. Mantenha a saída da Elgo 2043, aguarde com relação com o Recife. Mantém saída 2043. Soltando o Mike no localizador. Sim, lá estabilizou. Vai modificar para o final 17? Sim, bom. Senhor, pode chamar a Gente, vai ser o Olimpo 08. Roma 096, boa noite, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 090. Final 17. Pode ser chamada a passatura agora, gente. Salve, Tango Mike. Salve, Tango Mike, ajuste no 0, no 9, aposto para cancelamento. Maravilhoso. Cancelada no 103, base sua direita, aposto curta final da 17, até Tango Mike. Alfa direita, reportar final 17, até o Tango Mike. Reconfirme a saída autorizada. Gael, Leda, Irum. Tem que copiar, obrigado. Gael, Leda, Irum, obrigado. Para Salvador? Boa noite, noite, Delta 3662, aciona identificação dessa via, chegada Mari para o nível de voo 050, 1019 ao ajuste de altitude. 050, 1019, e só confirmando o procedimento em uso, vai ser o X-Ray mesmo? DLS X-Ray, 1019. Ok, obrigado. Zona 096, via Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. 7, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Obrigado, meu chefe, tá lá. Confirmando, Aerostar é na Papá? Tá sim, Aerostar, tá com seu Papá. Obrigado. Gente, tem informação uniforme, exposição 5, solicita Recife, nível 3, 3, 0. Gente, então 9951, prepara a saída PUC, aguarda a Copa Recife. Guardando, tá 994. Afirma, seu Tango Mike, seu solo foi ao 17, livre à direita, até que seu papá estacionando a aerostar, frequência livre, boa noite. Obrigado, boa noite, bom trabalho. O 10043 chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 95. Recife agora, 251, 3395, 243, obrigado. Taxi do 973 a Gol, 150 a bordo, 336, alterna Guarulhos. Ok, taxi para zero até a ponta de espera, via Índia, ponta de espera Chema Torre, 93995, ajuste na zero. 19, vai Gol. 1970 via Índia, 1099, 295, pegado, boa noite, 973. É 9951, 4. Siga a praça, você está 9951. É 9951, autorizado Recife, nível 330, decolagem pistão na zero, curva à esquerda. Cumpre o perfil de saída Tuca, Jama, após Jama voa Aracaju, após Aracaju para sair conforme a rota do plano. Na cena 5471, controle 120, décima 8. Tá 9951 aprovado, Recife, nível 330. Decolador na zero, curva esquerda após decolagem, saída Puca, transição Jamo, DCP Aracaju, conforme eu moto do plano de novo. Aerovia para o Zulu 97, corrige, considere. Próximo da 5471, controle Salvador 120, direção 8, tá 9951, posição 5. 951, correto, esquema pronto. Amarei, obrigado. Utilizado em área, decolar pistão na zero, vento 1970 graus, meia dúzia de nós. Além de decolar pistão na zero, com a 973. 2000 autorizado, autorizado o procedimento, 3663. Alívio da restrição de TAP acima de 50. Alívio da restrição em TAP 3662. Direto 2000 então, 3662. 973, decolador 25, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor. Controle Salvador, voo 973, boa noite. O 973, contato radar, suba via.